vai derreter. Ah, no embalo desse som, vem requebrar minha mão, que eu quero ver. Balançou, balançou, balançou, balançou e a galera explodiu. Peneirou, peneirou, peneirou e a gente repetiu. Vai derreter. Ah, no embalo desse som, vem requebrar minha mão, que eu quero ver. Balançou, balançou, balançou, balançou e a galera explodiu. Peneirou, peneirou, peneirou e a gente repetiu. Balançou, balançou, balançou. Olhar nos olhos de vocês aqui, viu? Olha. Tem coisa melhor.